história real que me lembrou os tecidos bonitos de Bali. Você chegou refletindo a beleza do fogo e acendeu o desejo de me namorar. Foi nessa onda linha infinita Padang, fiquei seguindo teu corpo sem nunca parar. Como uma flor se abre no sol da manhã para mostrar a beleza da mãe natureza. E nessa noite fiz um pedido pro céu, te desejando teu corpo molhado na sua. Saí correndo te vendo na mente toda lua. Vem cá morena dançar o Padang da lua. Chegou refletindo a beleza do fogo e acendeu o desejo de me namorar. Foi nessa onda linha infinita Padang, fiquei seguindo teu corpo sem nunca parar. Como uma flor se abre no sol da manhã para mostrar a beleza da mãe natureza. E nessa noite fiz um pedido pro céu, te desejando teu corpo molhado na sua. Saí correndo te vendo na mente toda nua. Salva a Padang da